A melhor música dos anos 70, 80 e 90. E sem demora vamos para mais uma Jukebox. Olá, biba biba, sejam bem-vindos. Nós temos aqui sempre três sucessos de cada vez para recordar dos anos 80, 90 e de vez em quando fazemos uma viagenzinha mais nostálgica aos anos 70. Não vai ser o caso de hoje porque vamos ter música de dança especialmente. Para quem não sabe, o A, E, I, O, U, a primeira música da nossa Jukebox, vai ensinar. Tenho a certeza que todos sabem, mas ainda assim vai ser espetacular recordar este grande sucesso da música de dança. Depois temos Rockwell, Who's Watching Me? É que, numa determinada fase da sua vida, o saudoso Michael Jackson andava um pouco com a mania da perseguição e estava sempre preocupado com quem estivesse a vigiá-lo. De tal maneira que esta música nos transporta quase para um filme de terror. Não estou a exagerar, vocês pensam? Então ouçam a música. Finalmente, para recordar os momentos mais românticos, a nossa Jukebox Love traz John Waite, Missing You. Mais uma grande malha. E agora vamos nos deixar de blá blá blá durante alguns minutos, porque o que vai mesmo interessar é curtir este som. Here we go! You love me every day. When we're alone, Circles I've become, and it looks like I'm losing this fight. In your world, I have no meaning, though I'm trying hard to understand. And it's my heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you. Ficou John Waite, Missing You, ainda Rockwell, Who's Watching Me e A-A-E-I-O-U. Eram assim as músicas de dança no passado e eram assim que também se curtiam grandes momentos na rádio FM da altura. Eram os primórdios das rádios locais também. E destas boas memórias se faz a nossa jukebox na próxima emissão. Estejam por aqui connosco porque nós vamos trazer mais três canções. Combinado? Até lá! Jukebox.